som aqui. Divulga aí, papai. E aí, coração? Vê se vem. Tô entrando com medo, eu sei. Com medo de me machucar. É que no passado errei. Errei me apaixonar. Toda vez que eu me entreguei, só fizeram me pisar. Me jogaram no chão, quebrei. Agora comecei a cortar. Eu sei que com você pode ser diferente. Eu sei que você pode me valorizar. Mas não convença eu esse meu coração a tentar te amar. Não é por culpa sua, não tem culpa nenhuma. Mas infelizmente isso afeta a gente. A culpa é de quem traumatizou meu coração. E se me pressionar, vamos devagar. Então não desista, por favor insista. Só tô pedindo tempo pro meu coração reaprender a amar. Prometa que vai me esperar. Com medo, eu sei. Com medo de me machucar. É que no passado errei. Errei em me apaixonar. Toda vez que eu me entreguei, só fizeram me pisar. Me jogaram no chão, quebrei. Agora comecei a cortar. Eu sei que com você pode ser diferente. Eu sei que você pode me valorizar. Mas não convença eu esse meu coração. Eu quero ver você cantar comigo assim, vem, vem! Não é por culpa sua, não tem culpa nenhuma. Mas infelizmente isso afeta a gente. A culpa é de quem traumatizou meu coração. E se me pressionar, vamos devagar. Por favor, insista. Só tô pedindo tempo pro meu coração reaprender a amar. Não é por culpa sua, não tem culpa nenhuma. Isso afeta a gente. A culpa é de quem traumatizou. E aí, coração? E se me pressionar, vamos devagar. Então não desista, por favor insista. Só tô pedindo tempo pro meu coração reaprender a amar. Prometa que vai me esperar. Me esperar. Me esperar. Reaprendendo a amar, coração. Esperar.